Oi, qual é o tipo de equipamento que acabou de pousar? É o Global Express? Afirmativo, Global Express. Valeu. Deve ter no ouvido o Papa Bravo Bravo Kilo, 2A.3. A linha decola da 0019. Marshall, at Apron 3, bravo, bravo, quilo. Pouso. 118, meia grata. Alfa Vitor Juliette, tá visual algum campo? Chame a torre 1-1-8-1-6, bom pouso, Alfa Vitor Juliette. Sim, meu Deus, você tem exército, retardo. Sim, meu, Papa Tanglima, Papa Mike. É, papapá, Lima, Papa Mike, passou, apitou a sofra, ingresso, pouso, parte 5. Ok, sim, a gente inicialmente mantém o litoral, a reportar fora de Itapuã, ok? Tem um tráfego já próximo ao marcador externo, o tráfego é um Boeing 737 na Gol. Então, ativa, vai reportar fora da barra, tá visual com o tráfego na final da 10, o Lima, Papa Mike. Falou Itapuã, ok? Na barra já passou já. Afirmativo, Itapuã. Oi, Salvador, boa tarde. É o Gol 601, passando por cena, agora vai estar travado. Tarde, Gol 601, confirme baixar travado. Baixar travado. Tente, Gol 601, informa o tráfego à direita, helicóptero, mantendo 500 pés. Via litoral, não vai interferir com a sua aproximação. Tem livre pouso 1-0, vento 130 graus com 1-0 nós, com 10 nós. Ajuste 1-0, 1-1. Está lindo o pouso na 1-0. 601. 925, decolos 36, controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. Serviço radar encerrado, 8 milhas para Conde, mantém o 90-090. Chame o controle Caju no 203, bom voo. A retaguarda do mesmo sem interferir, cruzar a final da 1-0, agilizando Lima Papa Mike, que vai girar base pela direita para 1-7. Afirmativo, na retaguarda do tráfego, vai fazer o circuito pela direita da 1-7, sem interferência, o Lima Papa Mike agilizando. 360 Golem, 9-2-5. Lima Papa Mike, se preferir também, vai reportar na curta final, se eu tiver a intenção de pousar direto no pátio. Lima Papa Mike, pode fazer a 17, pela direita. Ok, sim, gente. Eu sou o Lajão, boa tarde, Papa Tango, novamente de Lima para o Egrão, pode travar o Paris, com a torre da rotatória, já nos olhos de campo, se eu Lima Papa Mike. Gente, Alfa Vitor Juliette, está livre, encurtar, reporte final de 2 milhas e 1-7. Ajuste 1-0-1-1, o vento 1-2-0 graus com uma dúzia de nós. Sim, senhor, vai reportar 2 milhas da Ferreira 1-7, senhor. Se fosse possível, dependendo da condição do tráfego do evento, solicitaria a administração do aluno o toque arremetido e a fase do tempo completo. Ok, sim, a gente reporte na curta para avaliar mais o tráfego, Alfa Vitor Juliette, que no momento está tá livre. Muito grato. Salvador, o TAN 3567 para o táxi 124 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, treinando Campinas. Quanto salvo, Lima Papa Mike. Bruno 601, solos 38, direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. 19, boa tarde. 577, direita, Juliette, Alfa, espera da 1-0 com a torre 186, ajuste 1-0, 1-1, bom serviço, bom dia. Solo 601, boa tarde. Boa tarde. Pousou, levou o táxi via Alfa. Na Alfa, primeira esquerda, via Kilo. Via Pat 3, chame para ingressar no Pat 1, no portão será o 7. Alfa, Kilo 3 vai chamar para ingressar no 1, ou no 601. Papa. Lima Papa Mike, ciente seus salos 39, frequência livre, boa tarde. Lembra, boa. Boa tarde, tá 3567, ponte ferro no zero, pronto. Boa tarde, tá 3567, a linha da cola pistão no zero, vento no 20 graus, 1 no 1, no nós. 3567, gente, livre ingresso a colagem pistão no zero. Alfa Vitor Juliette, livre toca remetida, pistão no 7, vento no 20 graus, 1 no 1 no nós, reporte para a perna do vento. Sim, está sendo uma reserva remetida, preste para a reserva, está sendo Juliette, graças. Quatro, chame o Centro Recife, 1-33, décima 25, alterna 1-25, décima 1 no bom voo. Salvador, boa tarde, alterna 3894, cruza o 1-60, descendendo ao 150. Salvador, Recife, 3625-251, boa tarde. Boa, o TAM 3894, aciona a identificação, desse ao 050, vigilância, chegada à maré. 050, identificar, seria possível, proa de... Duna, está presente? Eu autorizo ITAP. ITAP 3294. E 567, decoladas 42, controle 1-9-8, bom voo. Controle 1-9-8, obrigado, bom dia. 084, identificação, vigilância da arma, 3-7-0. Pronome 438 para pegar a mundial. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3567, saída Gole, passa 1-5-0-0, peça. Tá 3567, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 360, saída agora. 360, saída agora, tá 3567. Salvador, boa tarde, Bono 273, cruza o 270 para 160. Bono 273, boa tarde, aciona a identificação dessa... 4 mil pés, 4 mil com 1.011 vigilância. 4 mil, 1.011 vigilância, igual a 273. Salvador, boa tarde, né? O azul 4206, ciente da Papá, solicita o 370 para Recife e pronto para cópia. Estimante, o 4206, Papá confere, 1011 no altímetro, já temos aprovado 370, só um instante, 4. Aguarda. Papa Romeu, Índia November Alpha, controle. O 4206, Papa Copé. Prossiga, azul 4206. Aprovado Recife, nível 370, aerovia Upper Whisky 58, pista 1-0, decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés, vou terceira milha, após curva direita, com essa curva esquerda, perfil subida é Pucajama, transição Caju, controle 1-9.8, torno 8.6, acione o código 5516. Autorizado 370 para Recife, a pista é a 10, após decolagem reta até 2 mil pés ou 3 milhas, curva à esquerda, saída é a Puca, transição Caju, transponder é o 5516, controle operando em 1.9.8, torre em 18.6 para o azul 4206. Ativou o transponder 5516, chame pronto, portão 9. 5516, transponder, chamará pronto para o push. Alfa Vitor Juliette, livre base, reporte final no 7. Alfa Vitor Juliette, final no 7, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, ciente, livre pouso, pista no 7, vento no 2,0 graus, no 1, no nós. Livre pouso, Alfa Vitor Juliette, grato. Livre de restrições em TAP, desça 3 mil pés, ajuste 1011. Livre de restrição, desce para 3 mil pés, 1009, 3894. 1011, 1010, 1011. 1011, 3294. Alfa Victor Juliette, Solos 49, Backtrack aprovado, reporte livrando a pista. 3567, chame o centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260, 288, obrigado, bom dia. Papa Romeu, India November Alpha, controle. Salvador, boa tarde, bom, 16, 12, cruzando 130. 16, 12, boa tarde, a identificação, desse ao 040, vigilância, chegada AMA. AMA 040, 12, tenta captar Oscar. Salvador, muito boa tarde, então, 8002, sente da informação, Oscar. É Papá, 1935, altímetro 1011, Galeão 380, já aprovado, ponto cópia, porta 11. Sim, bom, porta 11, prossiga. Autorizado Galeão, nível de voo 380, decola pista no zero, vai manter a reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva à direita, perfil de subida da AEL, Leda após Leda, voa direto na posição BDEV. Controle 199.8, torre 198.6 e o código 5517. 7802, autorizado 380 para o Galeão. Decola a pista no zero, mantém a reta até 2000, após a terceira milha, curva à direita, direto da AEL, após da AEL, Leda, após Leda, direto BDEV. Controle Salvador opera em 19.8, torre 18.6 e o transponder 5.5.1.7. Porque após a curva à direita, é curva o perfil da subida da AEL, ok? Negativo direto da posição da AEL, curva o perfil da subida da AEL, passa por Leda, após Leda, direto BDEV. Então vai cumprir o perfil da Dael, da subida da Dael, após Leda, segue BDEV. Ótimo, com atendimento correto, portão 11, chame pronto. Sente, então, 8002. Salve, Gabriel, 6720. Já temos aprovado 340 Galeão. Escute a formação Papá, altímetro no 011, pronto cópia para o Galeão. 720, aprovado Galeão, nível de voo 340, decola pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés a terceira milha, após curva direita. Só confirma, qual seria a rota do constante no seu plano de voo? 50 até Vitória. Então, 8002, pronto, posicionamento posição 11. 702, ligue puxar no 11, chame táxi. Que Mercedes é só um instantinho, ok? A gente confirma a subida. O 340 está aprovado. Vou aguardar aí a confirmação da rota e da subida. O controle é 198, a torre 186 e o código é 5594, 6720. Lutão 8002, pronto, posicionamento, posição 11. Autorizado, time táxi 8002. Autorizado, pushback, acionamento, Lutão 8002. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3897, informação Papá, solicita nível 340 para Guarulhos. Webjet 6720, então a subida da AEL Leda, após Leda BDEV, onde intercepta a Ampera Whisky 50 com curva à direita após 2 mil pés ou 3 milhas da da pista 10, ok? Correto, chame pronto puxando o portão 01, uniforme, a transmissão está muito baixa, ok? A clareza está 5, porém a intensidade está muito baixa. 167, 20 graus, senhor. E agora alto e claro, chame pro puxa. Camarada 20. Polo menos 2. 3894, estabilizou. 3894, complete com a torre Salvador, 108 decimal meia, bom pouso. Boa. Anticorpo, papá, confere 1011, agora anticorpo 62-3897. Escuta, 3897. Station 3894, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. O autorizado 10-3894. Bono 62. Bono 62. Vetor radar para sequenciamento, curva à direita na proa 140, direita na proa 140, recebe o custo localizador nessa proa, reporte estabilizado. Proa 140, reporte estabilizado, 62. Essa proa desce a 3 mil pés, 3 mil com 10, 1 no 1, no gol no 62. 3 mil milhões, 62. Para cópia. 3897 pronto para cópia, prossiga. 3897 aprovado Guarulhos, nível 340, via outra Whisky 50, decola pistão 0, mantenha reto até cruzar a terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto Bidev. Controle 1-9, decimal 8, a torre 1-8, decimal 6 e o código 5541. Siga no glide se desejar até 2 mil pés. Até 2 mil, reduzindo, 62. Mantenha a prova até 2 mil pés. Leda, Tael, Leda, Bidev. Controle 119.8, Torre Salvador 118.6, transponder 5548, TAN 3897. 3554, 41, seu destino é Guarulhos. Confirme? O código é 5541 e o destino é Guarulhos, tinha falado Salvador. Ah, sim, é 5541. Portão 612, deixa-me pronto, puxa esse lado. Formará. Estabilizado no X-Ray 10, gol no 273. O 273 complete com a torre em 118, decimal meia, bom pouso. 18,6, bom trabalho, senhor. No 612, reduza para aproximação. Está seguindo o tráfego da companhia, 5 milhas à sua frente. Estabilizando agora no log. Complete com a torre em 118, decimal meia, boa tarde, bom pouso. É 218,6, boa tarde, 612. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 273, Simbra, estabilizado no X-Ray da 10. Boa tarde, voo no 273. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Badano 273. Estão 3894, solo 59, livre à direita no 219. Boa noite. Boa. Torre, boa tarde, gol 1602, estabilizado na Whisky para 10. Boa tarde, gol no 612, continue a aproximação, número 2 para pouso. Está seguindo o 612. Gol no 273, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 10 mais. Livre pouso no 0, gol no 273. Para o pátio 1, o portão será o 8. Quilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal para o 8, previsto 304. O gol no 601.4. Pronto. Gol no 601, aprovado Galeão, nível de voo 360, via Bidev, via por novembro 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Pista no 0, decola mantendo reto até cruzar 2 mil pés. A terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da AEL, Leda. Após Leda, voa direto posição BDEV, controle 1.9.8, voa 1.8.6, 12, é o código 5536. 360 Galeão, BDEV, para novembro 857, seguro, roda do plano 10, em frente 2000, terceira milha direita da AEL, Leda, BDEV. 198, 186, 14, 5536, ponte 7 vai chamar pronto. Pronto, correto, chame pronto. Salvador, Objeto 6720, pushback, acionamento, posição. Portão 01, autorizado, Weber. Autorizado, chama táxi, 6720. São Salvador, azul 4206, na posição 9, para puxa acionamento. Portão 9, só um instante, temos nervoso da Tango, vai estar que sai por fone de espera. Na sequência, será autorizado para puxar no 9. Gente, 4206. Portão 94, para ingresso no pátio virtual. 3894 manterá antes de ingressar no pátio principal. Vai manter antes, 94. Tem como agilizar o táxi até o 8 então, o TAN 3894? Afirmativo, está agilizando até o 894. Afirmativo, até o 8, agilizando, autorizado, 3894. Muito obrigado. Doutor, TAM 8002, pronto, táxi, POB de 105, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Isso aí será autorizado após o estacionamento do Airbus Companhia no portão 8. Então, seu táxi está autorizado até outra vez o 9, observando o tráfego da companhia no 8. Na sequência, via Pátio Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira 14186, altinho 3011, tenha uma boa viagem, 8002. Gente, após o acionamento da aeronave na posição 8, autorizado, pátio Juliette, ponto de espera 1-0, torre 18-6. Então, 8002, obrigado. Salve, boa noite, boa noite, 273. Uno 273, pousou, livrou, ingressa agora à direita Alfa, na sequência primeira esquerda via Quilo, via pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, portão será o 3 do pátio 1. Afirmativo, Alfa... Esquerda, Quilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio 1 para o 3, no 273.